Ben şimdi bir de kola. Oito meia oito, decolagem 37, controle 1, 2, 0, decimal 8. 308, vou no 868, boa. Controle Salvador, muito boa noite, é o gol no 868, na Fuca, passando 1500, peço. Gol no 868, boa noite, contato, mantendo 230 na saída Fuca, Jama, após direto. 230 subindo, gol no 868 na Fuca, Jama, após Jama direto. Boa noite, meu. Poderia colher direto a Aracaju da presente, do Bono 868? Aguarde, vou ir direto pro Jamo. Boa no Jamo, Bono 868. O Chané 6258, chame Torre, 1918, decimal 95. 295, boa noite. No 972, desse mantém 2000. Boa noite, 68, autorizado direto a Aracaju. Direto a Aracaju, boa noite, 68. Corre, Salvador, Chorão, 62, boa noite, tá show. Dia certo, mas tá travado. 7258, de repouso, pista 10, vento 1, 60 graus, 10 mais. Repouso, 10, 15, Chorão, 62. Obrigado, táxi, sempre em direção no 7 já ali. Autorizado, ingresso à esquerda, reporte alinhado em plano 7. No 868, chama em Recife agora na frequência 126 decimal 85. Autorizado a alinhar e manter recebendo. 6258, solas 43, direita, táxi via Alfa. Mantém minha escuta, chamante da Juliette. Da Juliette, né? Dado, descendo até 2000, voo no 972. Decolagem Charlie, vento 180 graus, 18 nós agora. Azul 4062, Scott aí dentro, descendo 2000 via Maré Arrival. Altimeter 1015, expect, aliás, X-ray, runway 10, Azul 4062. Aí, Juliette Charlie, decola os 45, controle 20, decimal 8. 208, Charlie, boa noite, obrigado. 1170, gol, livre decolagem, vento 180 graus, 15 nós. Max Juliette Charlie, boa noite. Contato, turma, até nível 340. Após 3000, vou direto a Lefa. 340, após 3000, direto a Lefa, Max Juliette Charlie. Autorizado esquerda, portão 5, 258. 972, a torre informa agora nesse momento chuva moderada no aeródromo e o vento de 180 graus com rajada até 189. Tá, sim, 972. Mas ainda permanece visual, segunda torre. Positivo. Azul Paulo 062, now moderate rain over a drone and the conditions maintain VFR conditions on runway on aerodrome, Azul 4062. Salvador, uma boa noite, chegou no 1170, decolamos Puka, passando 1700, não se escuta. Gol 1170, na saída Puka Jamo, após Zipar, sube e mantém 370. Puka Jamo Zipar, autorizado 370, se possível, a proa de Zipar, no 1170. Devido a tráfego, vou inicialmente autorizado direto Jamo inicialmente, gol 1170. Ivano Jamo, 1170. O vento é 180 graus, através da direita, com 15 nós. E a chuva agora é leve, Marechal. Tá, gente. Vamos que alternou o senhor aí, em função do controle da condicionada, ok? Ok, para ir para onde você me escuta, já uma única aproximação. Informa o vento 180 graus, 15 nós, pista molhada, chuva leve, informe na distância para checar. Tá, gente. Pode ser trabalho agora, visual, alguma voz? Sente de pouso. Deixe e mantenha a posição. Já ganhamos aqui 098. Claro 72, solo 51, nível direito, táxi via Alfa, mantém me escuta, chame antes da Juliette. 098, autorizado, decolagem pistão 0, vento 180 graus, 129. Yeah, final approach, Azul 4062. Uno 170, chama Recife agora, 126, decimal 85. Decola 53, controle 20, decimal 8. 208, obrigado, boa. Chama 26, decimal 0. Gol 972, autorizado esquerda, portão 10, observe a viatura, siga a minha partida do portão 8. A viatura está no através da meia dúzia já, e logo à sua frente, ok? Prossiga agora com cautela e siga lá mais. Ah, viatura. E siga a viatura. E siga a viatura. Paro, 098. Additional localizer on ILS Azul 4062. Azul 4062, Continental Tower 118 decimal 95. 118 decimal 95 4062. Salvador Tower, good evening, Azul 4062. Establishment of ILS. Roger 4062, report when you get down a lockdown final runway 10. Roger. There is any rain on the airdrome? Okay, not now. If there is any rain on final, short final, it's light rain, okay? Thank you. The runway is wet, then the wind is 180 degrees, 8 knots. Report when you get down lock. Roger, we'll call you down and lock. Here is Dan Alok at Azul 4062. Roger, clear to land. The wind is 180 degrees, 10 knots. Roger, we're clear to land. 11172, desça para 2000 na chegada Mari. Ajuste 1095, aguarde procedimento ILS X-Ray, acione identificação. Zero meia dois azul, seu solo aos 59, livre à direita, chama... Correção, mantém minha escuta, livre à direita, mantém minha escuta, Alfa e chame antes a Juliette. Bom dia, sendo identificação desse mantém 3000 na chegada Bonce, ajuste 1095, aguarde procedimento ILS X-Ray. Bono 098, chame Recife agora, frequência no 26, decimal 85. Autorizado ingresso esquerda, Alfa, portão 01. 3891, introdução para 1909. Então 2009, número 2 na aproximação. Para o controle. Não copia a chamada inicial. No 72 autorizado final GS. Trip 5218, boa noite, sem identificação, Boiduna, desse mantenha 4000, ajuste no 095, aguarde final do ILS X-Ray. Duna, na presente, descendo para 4000 no 095. Então 3891 no seu vetor, mantenha presente proa, seu ver falhas, vou ir para Simbra, ao cruzar a marcação 1110. Então 3891. Então 3891, mantenha presente proa, estado de falha de comunicação, intercepta Simbra, ligado para 1110. Afirmo, desse mantenha 2000. 2000 descendo 3891. Estabilizou com o 1972. Passando Duna, complete final LS, chame torre 1895. Lima 5, grato, boa noite. Bom, então 3891 na esquerda agora pro 140, é posto no localizador, descendo 2000, autorizado final do procedimento. Esquerda pro 140, mostra no LOC, descendo a 2000 pés, autorizado ILS aqui, 3891. Controle, o TAN 3891. Consiga. TAN laser ainda presente em relação à nossa posição. 5 graus à esquerda da nossa proa. Talvez um pouco à frente de Duna. É nóis. RDV positivo, isso no céu. Negativo, TAN 3891 reporta laser ainda presente. Talvez 3 milhas da nossa proa. Está presente. Gente, obrigado, o TAN 3891. Iremos informar aqui as autoridades. Obrigado. Controle aqui, até pela nossa experiência aqui ao redor do Brasil, esse laser aqui, especificamente, que essa pessoa está apontando em nós, aqui é bem forte, mais forte que os outros. Vai informar até em prédio ou em casa? Aguarde, fica aqui fora. A princípio, acho que não tenho certeza, mas a princípio parece ser de prédio. Gente, a Soduna complete final, chame torre 118 decimal 95. Obrigado aí pela informação. De nada, torre 1895 da 3891. Mas agora tem que reduzir para a aproximação, aqui o tráfego da frente já está com 130 de grau. Reduzindo, gente. Trip 5218, desse mantém a 2000 autorizado aqui no LS. Aeronave reportou aí próxima aí a Duna. É, forte laser aí sendo direcionado às aeronaves. E caso tenha condições de reportar, se é prédio ou casa, nos informe se continua também próximo à Duna, o 35218. Salvador, é o TAN 3891, passou Simbra, tem um campo à vista. TAN 3891, Querengal 0015, continua a aproximação, vai de pista livre. Aguardando autorização, TAN 3891. Se pudesse fazer o favor de informar o controle, foi reportado laser à direita da final, exatamente a 1,5 milhas de Simbra à direita da nossa posição, ok? No sentido paralela, aeroporto Iguatemi. Um pouquinho mais à direita. Sente, o TAN 3891. O mesmo tinha questionado também se era prédio ou casa, talvez seja de casa, não parece ser de prédio não. Gol no 172 no solo zona 5, libere a pista à direita. Mantenha a escuta, no 172. Livrou, aquela sua escuta. TAN 3891, tá autorizado pouso pista 10, vento 170 graus 099. Autorizado pouso na 10, TAN 3891. Uno 172 prossegue Alfa, mantém a posição de 2 Juliette. Alfa Alfa Mike Alfa. Uno 72, ingresso na Juliette, para o pátio 3, posição 10. Uno 172. Juliette, pátio 3, posição 10. Uno 172. André 291, no solo 17, táxi via Alfa Juliette para o portão 02. Táxi via Alfa Juliette, portão 2, 3891. Autorizado ali em decolar, pista 1-0, vento 1-60 graus, 0-69. O 52 decolou os 20, controle em 120.8, boa viagem. Controle 198, obrigado, 3252. Controle Salvador, boa noite, 3152, passando 1510. 3152, contato, mantém nível 330 na PUCA de Maracaju. 330, PUCA, Jamo, Aracaju. 3B5218, interceptando. Ascendente completo final LS, torre 11895, trip 5218. 295, até agora não ouviu o laser não. Ascendente, caso tenha visto, informe a torre por gentileza. É. Obrigado. Torre Salvador, uma boa noite, o trip 5218, estabilizado final da 1-0. Trip 5218, continua a aproximação, que nega 1-0 no 5, reposte no externo, baixado e travado. Repostará. Trip 5218, passou externo, baixar o trabalho. Trip 5218, autorizado pouso pistão no zero, vento 150 graus, 10 nós, informa pista parcialmente molhada. Sete. No solo 25, libere a sua direita, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, posição 05. Atente aos sinalizadores. Alfa Kilo 3, pátio 3, atente aos sinalizadores, 5, 2 da noite. 5288 na escuta da torre? Poderia informar se recebeu algum laser na proximidade de Duna? Sim, obrigado. Um 5-2, chame Recife agora, 126-85, 3-1 no 5-2.